Sonhos destruídos, caixão lacrado, pai e mãe desesperados, menores jogados, drogados. E aí, maluco? Esse é o roteiro da periferia. E aí, maluco, vem ver de perto o que está acontecendo. Olha na esquina o menor, o baseado acendendo. Vem ver de perto o futuro daquela criança que não tem pai nem mãe, será que terá infância? Qual será o destino daquele cara que derrubou seu rival hoje com a face marcada? Vem ver de perto amanhã daquela família que não tem nada pra comer de noite, noite e dia. Se ponha nesse lugar e busque encontrar um modo, uma saída pra você se safar. Eu fico a observar, mas não consigo entender a maldita lei da selva, matar pra não morrer. Esse é o roteiro da periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Roteiro rotineiro da periferia. Recolhe o miolo do filho da dona Maria. Esse é o roteiro da periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Roteiro rotineiro da periferia. Recolhe o miolo. Periferia é assim, você pode crer. De longe eu vejo a sirene de uma RP, a molecada lá da área correndo pra ver. Mas o que dá notícia ibope pra TV? Cenas difícil de ver, eu digo pra você. O moleque foi executado com tiro de PT. Vários disparos pelas costas, sem estia. Sua mãe desesperada grita por justiça. Uma das coisas que na terra não existe mais. Em nome do pai e do filho, um abraço meu rapaz. PAZ aqui na terra saiu de cartaz. O filme que rola aqui é só de guerra e nada mais. O governo assistiu e quer rever de novo. Tenho certeza, gostou da parte em que a polícia sobe o morro. Pais pedindo socorro, seus filhos morrendo aos poucos. Roteiro rotineiro da periferia. Esse é o roteiro da periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Roteiro rotineiro da periferia. Recolhe o miolo do filho da dona Maria. Esse é o roteiro da periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Roteiro rotineiro da periferia. Recolhe o miolo do filho da dona Maria. Como é que querem viver dessa inútil maneira? Direitos humanos um caralho, é só besteira. Nos tiram tudo e ainda o que não os convém. Honestidade, caráter e o respeito de alguém. Mas e aí, maluco, eu vou mais além. Democracia fudida que só os grandes têm vez. Mais uma vez, o nosso povo é discriminado. Sistema fudido, que merda do caralho. Só vejo ao meu lado pessoas sofrendo. A toda hora, a todo instante, tem negro te fudendo. Por isso, meu irmão, eu não poupo palavras. Me causa ira ao ver tanta desgraça. Sangue na calçada de mais um trabalhador que lutava por seus direitos e foi ferido a tiros. Na UTI do hospital ele corre risco de perder sua vida, não mais rever seus filhos. Polícia é um perigo, saiu metendo tiro. Legítima defesa, esse foi motivo pra gerar duas mortes e uma pá de feridos. Cumpridores da justiça, PM, o símbolo do abuso de autoridades, da ignorância. Esses são fatos reais que eu trago na lembrança. Com sede de vingança, muitos perdem suas vidas na fumaça da pistola, mortos pela polícia. Mas pode crer, meu irmão, valorizo a vida. Com a levada envolvente, trago ideias construtivas pras periferias do entorno de Brasília. Aqui é a quadrilha, mensagem positiva. Esse é o roteiro da periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Roteiro rotineiro da periferia. Recolhe o miolo do filho da dona Maria. Esse é o roteiro da periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Roteiro rotineiro da periferia. Não aguento mais. Mas eu não acreditei. Não estou acreditando que meu filho está morto. Esta é a dura realidade. Tô com medo, né? A polícia, ao invés de defender a gente, ao invés de ajudar a gente, está covardiando, está batendo. A polícia militar, ela existe para manter a ordem e a tranquilidade do cidadão. Nós não permitimos esse tipo de coisa. E a ação da polícia foi normal. Nós convivemos aqui, o quê? Melhor com o ladrão do que com a polícia. Porque a polícia não existe. Boa parte da nossa juventude está jogada aí no caminho do crime, na trilha do crime. Violência e fome. Já morreu uma criança lá em cima de fome. E você vê aqui é pedindo esmola que não tem trabalho, não tem nada. Todo mundo morrendo de fome. Eu tô comendo aqui, isso aqui, tudo aqui. E meus filhos lá em casa não tá comendo nada. Todos nós somos responsáveis para mudar essa situação. Porque somente no momento em que a gente não aceitar mais isso é que a gente vai ter a coragem de tomar as decisões políticas que são necessárias para tomar, para resolver o problema, que é fácil de resolver. Não é tão difícil assim de resolver. Cadê os políticos desse país? País, país, país.